Eu gostaria de vos agradecer e, obviamente, que primeiro que apresentar, antes de começar aqui com o pequeno discurso que tenho para vós. Doutora Adelaide, como toda a gente conhece, portanto, dispensa apresentações. Aqui do meu lado esquerdo, Dr. Pedro Magalhães, secretário-geral adjunto do CDS, portanto, que fez questão e que nos honra muito a sua presença aqui, e o engenheiro José Vasco de Campos, que mais à frente irei falar sobre ele. Portanto, esta é uma pequena apresentação e, em primeiro lugar, eu gostava de vos agradecer pela vossa presença. O CDS tem a honra de apresentar a sua candidatura nas próximas eleições autárquicas e estamos aqui hoje, precisamente, para vos dar conta desta candidatura e daquilo que nos move. Candidatamo-nos com a máxima convicção de que é em momentos tão difíceis como que atravessamos que temos que dar o nosso contributo e ajudar a nossa comunidade e o nosso concelho. Sentimos como nosso dever, o qual jamais deixaremos de cumprir, estar na linha da frente daquilo que é a luta pela dignidade da vida das gentes do interior, ignoradas desde há muito, mas lembradas na hora dos sacrifícios. Temos condições para marcar a diferença e vamos marcá-la. Apesar do descrédito na classe política e do qual, infelizmente, também partilho, sei que temos o nosso concelho pessoas capazes, com valores e com valores democrata-cristãos. Pessoas com vontade de continuar a lutar e a trabalhar em prol do nosso concelho, pelo bem-estar de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, dos mais novos e dos mais velhos. Enfim, pela nossa gente. Uma garantia vos dou. Será uma equipa empenhada e de trabalho. Trabalho e empenho é o que fazemos no nosso dia-a-dia, em casa, no trabalho, na comunidade e muitos de nós com responsabilidades em várias áreas da vida social. Trabalho e empenho é o que faremos caso os eleitores assim o queiram. De algumas coisas não abdicaremos. Verdade, lealdade e humanismo. E de muito, muito trabalho. Sei que teremos muita gente que não é militante do CDS connosco. Como já temos dito, nestas eleições o importante são as pessoas e as pessoas que gostam deste concelho e que o defendem. O ajudam a desenvolver e a progredir. Tenho que reconhecer que são mulheres e homens de coragem, mas com um grande coração, pois estarão a dar a cara e a lutar para o bem-estar de todos e sem se acomodarem. É este o nosso desiderato e não os vamos abandonar. Num dos momentos mais difíceis da nossa história, e sem dúvida, da história pessoal de cada um, esperamos que todos quantos se identifiquem com o nosso projeto e objetivos se juntem a nós. Quanto ao espectro político local, temos consciência que ao longo de muitos anos muito foi feito, e bem feito. Temos também consciência que muito poderia ter sido feito e não foi. Mas também temos consciência de que quando o concelho mais progrediu e se desenvolveu, o CDS estava presente. Queremos voltar a estar presentes e vamos trabalhar para que tal aconteça. Sempre afirmámos e vamos continuar a afirmar que é na diversidade que progredimos. As maiorias absolutas de um só partido paralisam as ideias e as ações. Está mais do que na hora de agitar as águas paradas e serenar as revoltas. Para empreender tal tarefa, estamos garantidos com o homem certo. José Vasco de Campos conhece o concelho de palmo a palmo e já deu mostras de saber interpretar todas as suas particularidades. Um homem que se manteve sempre fiel aos seus princípios e não hesitou em manter a atividade agrária, mesmo quando esta era uma espécie de parente pobre de que a economia se devia envergonhar. Se está viva alguma atividade tradicional no nosso país e se mantém os princípios de amor à terra e a lealdade à história, isso deve-se a mulheres e a homens com a mesma persistência de José Vasco de Campos. Saber reconhecer e identificar todo o nosso potencial para ultrapassar a crise. Erguer a cabeça para evitar submissões desnecessárias, mas atuar com a humildade de quem está sempre a aprender, eis as qualidades de um político ideal. E foi porque encontramos um político com essas qualidades que decidimos avançar. Rigor, conhecimento, realismo, capacidade de trabalho. Acreditar sem ser ingênuo. Assim é José Vasco de Campos, que há cerca de 24 horas de completar 45 anos de vida, com mais de metade ao serviço da comunidade. Obrigada.